perdido em Montes Claros, achado em Belo Horizonte. Pirapora preta, preta barranqueira, luz acesa até altas horas da noite. Luz acesa até altas horas da noite. Pirapora preta, oh, preta barranqueira, luz acesa até altas horas da noite. Luz acesa até altas horas da noite. Oh, acesa até altas horas da noite. Luz acesa até altas horas da amassado por tua mão. Ter que lembrar todo dia do medo que te fez deixar teu chão. Nem ao pior inimigo sequer tão amarga recordação. Tão longe, saber que tão perto dali ficou tudo que vinha crescendo de bom aqui dentro da gente. Ter que se andar para frente sem olhar atrás o que se deixou. Não se deseja o pior inimigo tão sujo presente. Desde pequeno me chamam, desde pequeno me chamam, desde pequeno me chamam João sem terra, estrangeiro que acabou me renegando. Fico onde chego primeiro, João sem terra. Filho de um sol estrangeiro que acabou me renegando. Fico onde chego primeiro. Peixe com pimenta, uma boa januária completando a refeição. Dizendo assim até parece que é mentira, de sair Guarabira, coisa da imaginação. Mas de Santana e Butirama, Vipassaga, tudo mato, tato, bola, vivo ar, o gavião. Atravessando quatro vezes esse rio, de barranco pra barranco, lama, pedra e areião. Ei, parada em Carinhanha. Sabe nosso irmão, hey, ranchão de Correntina, hey, paizinho alemão. Vamos voltar no próximo verão. Carne de sol, pirão de peixe com pimenta, uma boa januária completando a refeição. Dizendo assim até parece que é mentira, de sair Guarabira, coisa da imaginação. Mas de Santana e Butirama, Vipassaga, tudo mato, tato, bola, vivo ar, o gavião. Atravessando quatro vezes esse rio, de barranco pra barranco, lama, pedra e areião. Ei, parada em Carinhanha. Ei, cê sabe nosso irmão. Rechão de Correntina, ei, paizinho alemão. Vamos voltar no próximo verão. O Quinca nos espera pra inauguração. Thank you.

Chegar ao mar do Japão. continuar essa viração, nós vamos chegar ao mar do Japão. Ao mar do Japão. Pedra redonda, desce contigo.